Namastê, caros ouvintes. O Deus que habita o meu coração saúda o Deus que habita o coração de todos vocês. Sejam bem-vindos a mais essa edição do programa Lux Esotérica. Sempre aqui com vocês, ouvintes, trazendo os temas que aprofundam a nossa consciência, os temas da espiritualidade. Sempre aqui com o patrocínio dos associados da Levir e também com a visita dos nossos ouvintes e agora também nossos telespectadores da Ustream. Você que está ao vivo aí, visitando a página da rádio, clique em para assistir. Nos acompanhem também em vídeo, ouvintes, aí use a sua banda larga para alguma coisa realmente interessante, ouvintes. Nós teremos aqui no dia de hoje a continuidade aqui dos nossos estudos do livro O Sistema Solar, trazendo temas realmente muito interessantes dentro desse estudo que nós estamos fazendo com vocês. É realmente um livro que traz temáticas interessantíssimas, ouvintes, e que nós sabemos que são de muito interesse dos nossos ouvintes. E no dia de hoje nós estamos chegando aqui no livro O Sistema Solar, ao capítulo, vamos ver aqui, se não me engano, 18º, é o 18º capítulo do livro O Sistema Solar, do Major Arthur E. Powell, capítulo esse denominado Budas, Mahashohans e Bodhisattvas, falando, caros ouvintes, de esses três importantíssimos cargos dentro da Fraternidade Branca, que nós vamos aqui trazer para vocês. Realmente é muito grato nós estarmos abordando com vocês esse tema, porque realmente é uma temática, ouvintes, que nos faz relembrar aqui da nossa divindade, do nosso ser interno, e nos faz sempre, ouvintes, a trazer a nossa mente, a devoção, o respeito, a reverência que nós devemos aos santos seres, aos mestres, caros ouvintes, que realmente são aqueles, ouvintes, que nos ajudam a evoluir. E esse tema, caros ouvintes, que vai nos falar sobre os Budas, os Mahashohans e os Bodhisattvas, é uma extensão do tema que nós abordamos no nosso último programa aqui ao vivo, que falou sobre os Manus. Então, essa temática, ouvintes, ela fica mais clara quando nós trazemos aqui para vocês um gráfico que exatamente demonstra, ouvintes, toda essa constituição da Fraternidade Branca, que, como vocês já devem ter acompanhado no nosso último programa, assim o espero, tem realmente uma hierarquia. Hierarquia que nós abordamos com vocês, ouvintes, é realmente um termo que significa governo sagrado, pois vem do termo hieros. Esta palavra composta pelo prefixo hieros e também do sufixo arcos. Hieros quer dizer sagrado e arcos quer dizer governo. Então, ouvintes, é por aí que nós trazemos para vocês esta divisão, ouvintes, da Fraternidade Branca, que obviamente começa com a divindade, com o Logos Solar, com os seus três aspectos, o aspecto Pai, Filho e Espírito Santo. E aqui na Terra, ouvintes, isto se traduz dentro da Fraternidade Branca, nos grandes cargos que são ocupados pelas dignidades que nós estamos abordando aí nesses últimos dois programas. Abaixo da Trindade, ouvintes, no nosso pequeníssimo planeta, mas que tem bilhões e bilhões de seres evoluindo por aqui. A Fraternidade Branca, ela está resguardada por um cargo que é chamado o Grande Vigilante Silencioso. Uma grande consciência planetária que só está abaixo do Logos Planetário e que vai permanecer na cadeia terrestre, não só até o término desta cadeia de mundos em que nós atualmente estamos, mas vai permanecer até o final do sétimo esquema, ou seja, daqui a muitos bilhões de anos. E sobre o Vigilante Silencioso, realmente pouco se sabe. Mais abaixo dele está exatamente a organização da Fraternidade Branca. Aqueles que estão me assistindo pela Ustream, vem acima do gráfico a um triângulo representando as três forças da Trindade. E abaixo nós temos, não foi lançado aqui, mas na décima iniciação, o Vigilante Silencioso. Na nona iniciação existe o Senhor do Mundo, aquele que no Oriente é chamado Sanat Kumara, que na tradição judaico-cristã é chamado Melquisedeque, o rei de Salém, o grande sacerdote do Altíssimo, que juntamente com outros 100 grandes mestres da fraternidade venusiana instalaram há muitos milhões de anos atrás a Fraternidade Branca no planeta Terra. E é ele, ouvintes, que é o chefe da Fraternidade Branca. É ele que aplica, caros ouvintes, todas as iniciações verdadeiras nesse planeta. Ele, em certas ocasiões, principalmente na primeira e na segunda iniciação, transfere esse poder para o Cristo, para o instrutor do mundo que nós vamos estudar hoje. E abaixo do instrutor do mundo, que é o chefe da Fraternidade Branca, estão o Senhor Buda, juntamente com os Pratyeka Budas que vieram com Sanat Kumara da cadeia venusiana. E o Buda, que é exatamente um dos temas do programa de hoje. E esses seres, como o Buda e os Pratyekas Budas, estão na oitava grande iniciação da fraternidade. E exatamente abaixo, e como uma projeção desse triângulo divino, ouvintes, está exatamente o Bodhisattva, está o Manu e está o Mahashoggi, porque são exatamente os três cargos que atuam, caros ouvintes, como o Manu, como o Senhor da Civilização, o Bodhisattva, ou o Cristo, né, como o Instrutor do Mundo, e o Mahashoggi como o grande mestre, o mestre dos mestres, que atua na prática do terceiro até o sétimo raio, levando realmente a atividade da sabedoria divina a todos os mestres que estão na sexta iniciação, que são os Chohans dos raios, que nós já abordamos no programa anterior. Se vocês quiserem mais detalhes, acessem o nosso programa anterior, que está à disposição de vocês aqui no site da Loja Esotérica Virtual, e vocês terão maiores detalhes. Mas o livro aqui, O Sistema Solar, ele vai nos falar exatamente sobre esses cargos, caros ouvintes, que são importantíssimos, são o centro da atividade da Fraternidade Branca. O Senhor do Mundo acima, que é chamado também, denominado também de Rei do Mundo, e abaixo dele o Buda, e ligado diretamente ao Rei do Mundo, o Manu, como trabalhando no primeiro raio, o Manu, que é o Senhor da Civilização, e na verdade os Manus, porque existem vários Manus, ligado ao Buda está o Bodhisattva, que é o instrutor do mundo, e como manifestação do terceiro aspecto, o Mahashoa. Mas o livro aqui nos diz o seguinte: vimos que os Manus são, praticamente, monarcas autocráticos, preocupados com a evolução das diferentes raças e civilizações dos homens. Representam o departamento diretivo que orienta toda a evolução natural e modifica o aspecto da superfície do planeta. Ele constrói e destrói continentes, faz surgir novas raças ou civilizações, controla os destinos das nações, modela a sorte destas civilizações, efetua de tempos em tempos um acerto de contas entre as raças e as nações, e rege os destinos externos dos homens. Esse é o trabalho do Manu, que nós dedicamos um grande programa que foi ao ar na nossa última edição. Continua aqui o livro Sistema Solar, no seu 18º capítulo. Outro grande departamento é o da religião e educação, do qual provieram todos os grandes mestres e todas as religiões. O dignatário que chefia esse departamento, na Fraternidade Branca, com uma posição 2 graus acima daquela de mestre ou de adepto à seca, é variadamente conhecido como Bodhisattva. Bodhisattva, que é uma palavra sânscrita, significa essência da iluminação, porque Bodhi é iluminação, luz, e Sattva é essência. Então, o Bodhisattva é aquele que traz a essência da luz, da instrução. Também mencionado na Índia como Guru Jagat, o mestre do mundo, e para nós aqui no Ocidente, o Cristo, pois ele vela pelos destinos espirituais da humanidade, e ou vem pessoalmente ou manda um discípulo fundar uma nova religião quando conclui pela necessidade dela. Sua bênção flui sobre todas as religiões vivas no momento e pode ser considerada uma espécie de pressão firme, de modo que o poder empregado fluirá como que automaticamente por todos os canais, sejam eles quais forem, estejam onde estiverem, abertos à sua passagem. O Bodhisattva trabalha assim simultaneamente através de todas as religiões, utilizando tudo o que elas têm de bom, quer como devoção, quer como sacrifício de si mesmo. Além disso, designa um ou outro mestre como guia e protetor especial de uma religião determinada. É o caso, por exemplo, da religião cristã, que é realmente um grande empreendimento do instrutor do mundo, que é o Cristo, juntamente com o Mestre Jesus, pois eles estiveram juntos há mais de 2000 anos atrás na Palestina, e num certo momento houve uma conjunção da consciência do Bodhisattva, do Cristo, com a consciência do Mestre Jesus. E após terminado esse período de instrução, o Mestre Jesus ficou designado exatamente como o adepto, como o mestre responsável pelo cristianismo. Então, onde quer que o nome do Mestre Jesus seja invocado, ele obviamente responde a todas as súplicas, a todos aqueles que se conectam com a modalidade cristã da religião. Mas o Bodhisattva, o Cristo, vai muito além, ouvintes. E quando nós falarmos aqui das encarnações anteriores e das manifestações também anteriores do Bodhisattva, creio que ficará claro para a nossa audiência, para os nossos telespectadores, que o Bodhisattva ele trabalha indistintamente, ele verte as suas bênçãos, as suas energias a todos os canais que estão disponíveis, quer sejam cristãos, muçulmanos, judaicos, qualquer tipo, caros ouvintes, de religião que reconheça o poder espiritual do instrutor do mundo, qualquer que seja o nome que se lhe dê, quer se chame de cristianismo, de budismo, de hinduísmo, ouvintes, todas as religiões verdadeiras estão ligadas com o instrutor do mundo. E o livro aqui continua falando também desse grande poder, ouvintes, que se menciona com relação às raças raízes. Então, para cada raça raiz, há um Manu e há um Bodhisattva, que são respectivamente o cérebro e o coração do homem celestial, que emerge como resultado da evolução de cada raça raiz. No homem celestial, como no homem da terra, há 7 centros, cada um deles representado por um dignatário da hierarquia oculta. Os homens celestiais assim formados são os verdadeiros habitantes do sistema solar, os filhos mentalmente nascidos dos logos planetários e que se destinam a ser os logos planetários do futuro. Deles seremos partes, componentes, vivas e conscientes. Não obstante, cada qual terá a mais completa liberdade e a mais alta atividade possível. Realmente o trabalho do Manu, ele é realmente excepcional, pois ele tem que trazer à existência os melhoramentos que a humanidade precisa. Então nós estamos exatamente vivenciando um momento, uma grande evolução na quinta grande raça, que está, caros ouvintes, caminhando para o desenvolvimento da sexta grande civilização, da sexta grande raça, que dará um passo muito importante na evolução, pois a atual civilização, a quinta grande raça, é dedicada ao desenvolvimento da mente, enquanto que a sexta grande civilização será dedicada ao desenvolvimento da intuição. Então, ouvintes, de uma forma ou de outra, todos os espiritualistas, os religiosos do mundo, todos nós estamos envolvidos nesse trabalho do Manu, que é desenvolver esse aspecto, caros ouvintes, do desenvolvimento de uma civilização mais espiritualizada, pois a espiritualidade, ouvintes, com certeza é o caminho para o passo seguinte que a humanidade precisa dar. Aí nós temos uma representação do Manu Vaivasvata, que é o nome do Manu da atual quinta civilização, também chamada, né, causa mais problema do que compreensão, mas da quinta grande raça, que é a raça que está predominando no mundo hoje, com o seu conhecimento, com a sua tecnologia. Mas nós já estamos na quinta sub-raça da raça ariana e estamos caminhando a rápidos passos, ouvintes, para as duas últimas sub-raças da raça ariana. Não faltam, quiçá, alguns milhares de anos para que essas duas sub-raças surjam. E aí, lá na frente, ouvintes, a sexta grande raça, a raça da espiritualidade, vai surgir sobre esse planeta. E além do Manu e do Bodhisattva, de uma raça raiz, há no mesmo nível outro dignatário, conhecido pelo nome de Mahashohan. O Mahashohan, ouvintes, é realmente um cargo importantíssimo dentro da fraternidade dos mestres e é um mestre, caros ouvintes, que pouco se vê falar, justamente pelo tipo do trabalho que ele faz, né? um trabalho realmente muito específico, que nós realmente não vemos aí no esoterismo popular comentar a respeito do trabalho do Mahashoggi. Mas o livro aqui, O Sistema Solar, fala especificamente sobre ele. Nós vamos, inclusive, aqui trazer a imagem do rosto desse grande adepto, uma imagem que já está aí disseminada pela internet, que a informação sobre ele é o seguinte: o Mahashoggi é aquele que dirige as mentes dos homens para as diferentes formas de cultura que então se desenvolvam, para que elas se desenvolvam de acordo com o plano cíclico. Disse que o Manu é a cabeça, o Bodhisattva o coração e o Mahashoggi é a mão, ou os dedos, os membros, e todos eles estão ativos no mundo, moldando a raça, a civilização num ser orgânico, o homem celestial, como é chamado. E o Manu segue a linha do primeiro raio, o Bodhisattva a do segundo, e o Mahashoggi está à testa dos 5 raios remanescentes. Então, o trabalho desse grande e poderoso mestre, que é o Mahashoggi, a quem o mestre Kutumi chamava pessoalmente de mestre, de Maha Guru, e em relação ao Mahashoggi, o mestre Kutumi disse que para ele o futuro são como as páginas de um livro aberto. E tendo, caros ouvintes, uma iniciação muito alta, vocês podem imaginar um mestre que trabalha com todos os outros adeptos, com todos os outros mestres do terceiro, que é o raio da filosofia, até o 7º raio, o raio do ritual, da administração, passando pelo 4º raio, que é o raio da arte, da beleza, passando pelo 5º raio, o raio da ciência, do conhecimento ordenado, e o 6º raio, o raio da devoção e também do bom gosto artístico e muitas outras características. É um mestre que trabalha com todos esses raios, ao contrário do Manu, que só trabalha no primeiro raio, que é o raio do poder, o raio do governo, o raio militar, o raio civilizatório, o raio realmente que comanda todas as ações no planeta Terra. Já o Bodhisattva, que é um instrutor do mundo, trabalha sempre com o segundo raio, porque os Bodhisattvas são sempre instrutores. Sempre que há um profundo instrutor espiritual sobre a Terra, na verdade é um trabalho do Bodhisattva que está sendo desenvolvido. Então, o Mahashoggi, para os ocultistas da tradição teosófica, que se comunicavam com o mestre Moria, com o mestre Kutumi, o Mahashoggi enviou uma única carta, uma carta que ficou conhecida como a Carta Única do Mahashoggi. Quem sabe um dia nós façamos aqui um programa exclusivamente para estudarmos juntos a Carta Única do Mahashoggi, que com certeza vai nos trazer muitos insights, ouvintes, a respeito do seu trabalho e da sua visão. E nessa carta ele dá, caros ouvintes, demonstrações da sua sabedoria, onde ele diz que a sabedoria divina, a filosofia dos mestres da grande fraternidade branca, há de prevalecer no mundo porque ela tem a chave dos mistérios antigos e traz para o mundo não só conhecimento, mas a prática da fraternidade. E ele praticamente exige, na condição de mestre, que nós, ouvintes que somos espiritualistas, sejamos praticantes verdadeiramente da fraternidade. A fraternidade entre todos os homens é o grande objetivo dos mestres. E uma fraternidade baseada na nossa conexão espiritual que está por trás de todas as coisas. Um dia, ouvintes, nós vamos trazer para vocês aqui um estudo específico sobre a Carta Única do Mahashoggi. O livro aqui, O Sistema Solar, nem dá muitos detalhes a esse respeito. Mas já no nosso segundo bloco nós vamos falar mais sobre o instrutor do mundo, caros ouvintes, o Bodhisattva. Aí sim, há realmente muitas biografias importantes que todos nós com certeza temos devoção por um ou outro dos mestres que apareceram no mundo ao longo dos tempos, disseminando a sabedoria. Então, no nosso segundo bloco, vamos falar sobre o Bodhisattva, um instrutor do mundo, também genericamente chamado aqui no Ocidente do Cristo. Então, aguardo vocês, ouvintes, vamos fazer aquele nosso intervalinho, vocês ficam com a mensagem da Levir, convidando vocês, ouvintes, a se unirem aqui conosco, patrocinando aqui as nossas iniciativas para que nós tenhamos possibilidade de, não só de manter essas atividades, mas sempre expandir esse trabalho, ouvintes, para que mais pessoas tenham a oportunidade de acessar. Então, ouvintes, fiquem aí com a nossa mensagem. Já voltaremos com o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje. Até já! Sim, caros ouvintes, estamos retornando agora com o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje, sempre aqui com o patrocínio dos nossos associados da Levir, que estão sempre aqui contribuindo para que nós estejamos aqui com vocês, ouvintes, sempre trazendo as mensagens aqui do ocultismo, do esoterismo e da teosofia. Essa que é a doutrina dos mestres da Grande Fraternidade Branca, sempre aqui com muitas mensagens para a cultura espiritual de vocês, ouvintes, sempre levando coisas muito interessantes para a sua avaliação, para os seus estudos. E agradecemos sempre aqueles que nos acompanham aqui pela rádio e também agora com as gravações em vídeo pela Ustream, pelo nosso canal da Ustream. Muito obrigado àqueles que estão sempre agora também, não só nos ouvindo, mas agora também estão nos vendo ao vivo e nas gravações também no site da Levir. Mas vamos continuar, ouvintes, aqui falando do Bodhisattva agora. Vamos trazer aqui uma visão para vocês, ouvintes, do trabalho do Bodhisattva, que é realmente algo muito interessante nós começarmos a falar dessa biografia, deste cargo, caros ouvintes, que na verdade é o Bodhisattva. Então nós já sabemos que o Bodhisattva trabalha na linha do segundo raio, do amor sabedoria, ouvintes, que é exatamente o trabalho da instrução, é o trabalho dos mestres espirituais, dos santos, dos grandes fundadores de religiões, de escolas filosóficas. E essa grande, caros ouvintes, viagem no tempo pelo trabalho do Bodhisattva, o instrutor do mundo, né? Começa com a sua manifestação, o Bodhisattva, no passado, que deu origem às religiões primitivas da quinta raça raiz. Então, ou essa atual raça ariana, que No momento, caros ouvintes, aquele que foi o instrutor do mundo nos primórdios da nossa quinta civilização é exatamente o ser que há 2.600 anos atrás, né, há 600 anos antes de Cristo, atingiu a iluminação como Buda. Foi o príncipe Siddhartha Gautama, na sua última encarnação antes de alcançar a iluminação total. Mas enquanto ele foi o mestre do mundo, nos diz aqui o livro Sistema Solar, ele chegou à primeira sub-raça como Vyasa, e é exatamente essa imagem que nós estamos mostrando para vocês. Os hindus são prolíficos em ilustrar exatamente os seus grandes santos, seus grandes instrutores do passado. Então essa imagem que nós estamos vendo, você que está me acompanhando pelo stream, pelo menos está vendo. Quem está só pelo áudio está imaginando, né, como deve ser aqui uma imagem clássica, né, de um sadhu, de um grande yogi sentado sobre uma árvore em plena iluminação, ouvintes. Então, a primeira manifestação daquele que hoje é o Buda, mas que foi outrora o instrutor do mundo, foi como Vyasa, caros ouvintes. Há muitos e muitos milhares de anos atrás, e Vyasa foi exatamente o fundador do hinduísmo, que é, ouvintes, sumariamente a religião do sol, que traz ensinamentos muito profundos que depois se desdobraram nos Vedas, os grandes escritos que outros sábios foram trazendo, também os Puranas, os grandes comentários aos Vedas, e nem os próprios indianos sabem, caros ouvintes, há quantos milhares de anos atrás surgiu essa grande influência. Mas também, ouvintes, e aí nós temos uma visão mais clara da sua encarnação posterior. Ele foi há cerca de 50 mil anos atrás, ouvintes, foi o grande instrutor da civilização egípcia, pois foi Thoth, ou também conhecido mais tarde por Hermes, né? Mais modernamente, que no Egito fundou a religião da luz. Então, Thoth, caros ouvintes, representado sempre com uma cabeça de pássaro, que acabou inclusive se transformando numa casta sacerdotal do Egito, é na verdade a passagem do Bodhisattva, do instrutor do mundo, pelo país, né, do grande Nilo, a terra de Khem, que obviamente foi um dos momentos espirituais mais notáveis do planeta Terra, onde Thoth, chamado três vezes grande por ser não só um grande rei, mas também um grande instrutor espiritual e um grande mago e pai das ciências, caros ouvintes, um verdadeiro sábio, pois de Thoth Hermes se diz que ele escreveu mais de 35 mil livros, caros ouvintes. Não se sabe se são 35 mil folhas ou se são realmente 35 mil livros. Provavelmente vai ser o dia mais feliz da egiptologia se algum dia se achar uma tumba que tenha nem que seja o resumo de todos esses escritos de Thoth Hermes. Nós tivemos a oportunidade aqui, há cerca de 2 anos atrás, nos nossos primeiros programas aqui, Lux Esotérica, de trazer para vocês exatamente os estudos modernos, né, sobre as doutrinas chamadas herméticas, ou seja, o conhecimento do hermetismo, que obviamente se origina do grande conhecimento de Tote Hermes, pois as leis herméticas que ele estabeleceu são o fundamento, ouvintes, do esoterismo, da magia, do ocultismo, pois entre muitos princípios ali nós encontramos a lei do mentalismo, que diz que o universo é mental, que o universo é consciência, traz a lei de correspondência, que diz que tudo que está lá em cima no microcosmo tem a sua manifestação aqui embaixo no microcosmo, e a lei do ritmo, a lei da polaridade, ouvintes, leis que realmente são fundamentais e que não precisam, ouvintes, de o indivíduo crer com uma fé cega, ouvintes, mas sim observar na natureza, nos objetos, na consciência dos seres, como esses princípios realmente funcionam. E nessa imagem que nós estamos vendo, quando ele se manifestou, ouvintes, foi Tote Hermes, um dos seres que trouxe um grande conhecimento sobre a construção de pirâmides, que obviamente já existiam na Atlântida, mas que tiveram um aperfeiçoamento muito grande. Mas também o Tote Hermes ficou conhecido como o fazedor de potes, caros ouvintes. E então o Tote, caros ouvintes, o três vezes grande, o Hermes Trismegisto, é o verdadeiro Harry Potter, caros ouvintes. Porque Potter, desse personagem agora da ficção e do cinema, Potter quer dizer aquele que faz potes, e exatamente faz potes ou que faz poções, que obviamente tem a ver com a magia. E na pirâmide de Saqqara, caros ouvintes, que é tida como uma das mais antigas do Egito, inclusive naqueles documentários, né, que sempre passam no History Channel, no Discovery Channel, sempre mencionam a pirâmide de Saqqara como a pirâmide que não deu certo, porque ela teria desabado, e eles perdem, caros ouvintes, o lado esotérico da coisa, porque embaixo daquela pirâmide foram encontrados 50 mil vasos de alabastro, e isso segue exatamente a tradição de Tote, o grande fazedor de potes, porque obviamente que esses 50 mil vasos continham uma substância que reagia, caros ouvintes, com as frequências da grande pirâmide, e abaixo também daquela pirâmide haviam câmaras de meditação, pois as pirâmides, ouvintes, nada mais são do que máquinas iniciáticas, máquinas que visam elevar a consciência dos indivíduos. Então, há 50 mil anos atrás, o Buda, enquanto ele foi o instrutor do mundo, se manifestou como Tote. E mais tarde, então, ele surgiu há cerca de 31 mil anos atrás, ouvintes, na Pérsia, como Zoroastro, ou também conhecido como Zaratustra, né? E essa encarnação e essa vida, pouco as pessoas sabem sobre Zaratustra, a não ser que ele pregou, ouvintes, a grande religião do fogo, a religião que traz a visão da luz como o bem, como a espiritualidade, representando o sol na forma do fogo, e também as trevas, o mal, através da escuridão. E Zaratustra, ouvintes, também foi outra manifestação do grande instrutor do mundo, quando ele se manifesta, e obviamente que esta encarnação teve uma importância muito grande para a sub-raça, para a nação árabe, né? Sub-raça não no sentido de raça inferior, mas de um segmento dentre os sete segmentos que vão surgir da civilização, da quinta civilização mundial, que é a civilização ariana. A Pérsia, obviamente, representava a Pérsia, a Babilônia, onde ele surgiu, representa a nação árabe. E essa filosofia pregada por Zaratustra também foi cheia de sabedoria, ouvintes, sempre identificando a consciência do homem com a consciência de Deus, buscando elementos para a elevação da nossa consciência. Mas, como já mencionamos atrás, sempre que o instrutor do mundo vê a necessidade de reproclamar a sabedoria no mundo, ele volta. E foi por isso, ouvintes, que ele surgiu na Grécia, muitos e muitos anos, séculos e séculos depois, como Orfeu. Orfeu, aquele que estabeleceu os mistérios, né, simbólicos ensinados por meio da música, do som, da beleza, caros ouvintes. E modernamente se comemora justamente Orfeu como o quase que como um deus pagão da música, das artes, mas também ele fundou, ouvintes, os mistérios órficos, né, com doutrinas realmente belíssimas, né, e sempre ele é representado com a lira à mão. E também o grande, obviamente, poema mítico que fala de Orfeu e Eurídice, né? Que Orfeu vai ao submundo e resgata Eurídice das trevas, das chamas do inferno, caros ouvintes. E infelizmente é uma religião tão antiga que na mente dos seres humanos já vai ficando algo apagada, algo desconhecido. Mas finalmente, caros ouvintes, ele aparece, né, há cerca de 2600 anos atrás, como o Buda, para finalmente terminar o seu trabalho como instrutor do mundo. Então, a história do Buda, caros ouvintes, com certeza tem muitos elementos mitológicos, pois se sabe muito bem que as histórias dos grandes seres, elas sempre são adaptadas para transmitir ensinamentos profundos. Mas não duvidem, ouvintes, realmente o Buda foi um personagem histórico e foi realmente um mestre digno de nota devido a todo o cabedal de conhecimentos e as doutrinas que ele pregou no mundo. Então, nesse período, 2600 anos, quase 700 anos antes de Cristo, ele alcança ali na Índia, onde ele surge, a sua iluminação como Buda. E com o budismo, essa grande religião que se espalha pelo mundo até hoje, ele fechou o antigo ciclo, deixando então ao seu sucessor, o Senhor Maitreya, aquele que nós chamamos o Cristo, a continuação da obra de mestre, de instrutor do mundo. E nos diz aqui o livro Sistema Solar: a profunda reverência e o robusto afeto que todo o Oriente consagra ao Senhor Gautama, Buda, devem-se a dois fatos. O primeiro é de ter sido ele o primeiro da nossa humanidade a atingir a altura estupenda do estado de Buda, de modo que pode ser descrito como as primícias e o líder da nossa civilização. Foi o primeiro da nossa humanidade que libertou totalmente a sua chispa divina das despeias, caros ouvintes, de toda a limitação que a matéria, que o mundo manifestado, infelizmente, nos prende. E por isso, ouvintes, ele é reverenciado não só pelos homens, mas também até pelos super-homens, por aqueles que estão no estado já de super-humanos, que nós chamamos de mestres. E todos os Budas anteriores pertenciam a outras humanidades que haviam se desenvolvido em cadeias planetárias anteriores. E o segundo fato é que, visando a apressar o progresso da humanidade, ele empreendeu trabalhos adicionais do mais estupendo caráter, e o livro aqui, O Sistema Solar, diz, cuja natureza não nos é dado compreender. Realmente o grande trabalho, caros ouvintes, que o Buda fez de aceleração da sua própria consciência, com certeza trouxe também a consequente evolução da humanidade. E isso, caros ouvintes, se deve principalmente ao fato dele ter concluído a sua evolução pessoal em cerca de 550 encarnações humanas, enquanto que a doutrina secreta nos diz que o número médio ao qual cada ser humano trilha esse curso da evolução é de cerca de 777 encarnações. Então, o esforço, caros ouvintes, a dedicação, a grande compaixão que é a característica do instrutor do mundo, demonstrada pelo Buda, não só nessa vida, mas também como Vyasa, como Orfeu, como Tote, Hermes, todas as suas manifestações, ouvintes, realmente foram estupendas. E outras encarnações que provavelmente tenham até caído no esquecimento. Então, a obtenção do estado de Buda não se resume no alcançamento ou atingimento da iluminação. É também a recepção de uma grande e definida iniciação. O homem que deu esse passo não pode voltar a encarnar na Terra. E ele passa o seu trabalho ao seu sucessor e, em geral, se desliga de toda e qualquer conexão com a Terra. Então, o sucessor do Senhor Buda, o atual Bodhisattva, é o Senhor Maitreya. E aí, ouvintes, com certeza está uma concepção que nem todos nós, que somos da civilização judaico-cristã, temos, pois o grande mistério que está por trás da vida do grande mártir, do grande herói, o grande instrutor da cristandade, caros ouvintes, e da porção ocidental do mundo, que foi o trabalho de Jesus, mas não só de Jesus, caros ouvintes, mas sim Jesus, o Cristo. E aqui no nosso conhecimento esotérico, Jesus, o Mestre Jesus, e o Cristo, o Bodhisattva, o instrutor do mundo. Então, justamente a conjunção das duas consciências, de Jesus e do Cristo, é que deram essa magnitude do trabalho, caros ouvintes, que dessa filosofia cristã que vem se expandindo com tanta força e trazendo tanta iluminação para o mundo desde aquela época. Então, mas antes desse trabalho com Jesus, também o instrutor do mundo já havia se manifestado pela sua primeira vez, antes até que o Buda atingisse realmente a sua libertação, há cerca de 5 mil anos atrás, apareceu como Krishna nas planícies indianas. E depois, para a nossa atual civilização, ele aparece como Cristo na Palestina. E nesse momento ele ressaltou de maneira proeminente as notas do valor do indivíduo e do sacrifício de si mesmo, do amor indistinto, do perdão, das características que nós chamamos de cristãs, caros ouvintes. E obviamente que há todo tipo de representação de como seria o rosto de Jesus, mas realmente nós não sabemos exatamente como ele se parecia, e isso, caros ouvintes, na verdade é um dado secundário. O que nos importa mesmo é a grande filosofia religiosa, espiritual, que é o cristianismo. Então, pelo que nos é dado saber, ele está destinado a aparecer novamente sobre a terra e ministrar ensinamentos religiosos apropriados às necessidades particulares da sexta e da sétima sub-raças da quinta raça raiz. Em seguida, desaparecerá para converter-se no Buda da sexta raça raiz. É o prosseguimento desse processo, ouvintes, da hierarquia oculta, e realmente esse trabalho, ouvintes, que vem sendo feito, né, é um trabalho de expansão da espiritualidade no mundo. É uma pena que, infelizmente, as pessoas identifiquem a história de Jesus praticamente com a história da sua morte, do seu sofrimento. Mas aqueles que têm acompanhado o nosso programa, ouvintes, já estão municiados com os elementos para saber que a crucifixão, ouvintes, a crucificação, que para nós causa calafrios imaginar que um homem tenha morrido crucificado, pregado numa madeira, esotericamente, ouvintes, essa crucifixão simboliza a subida da consciência humana para a consciência divina, para a consciência de Deus. Porque não basta apenas, ouvintes, morrer fisicamente. E morrer, nós temos dito aqui, significa se transformar. Então, aquele que morre verdadeiramente na cruz, ouvintes, é aquele que se transforma e sobe, ascende a sua consciência até o Verbo divino e consegue, ouvintes, atingir a consciência crística. A consciência, ouvintes, mais profunda está dentro de todos os seres. E o Budato, ouvintes, é apenas o ponto superior disso. É um momento glorioso daquele que atinge realmente um ponto mais alto na evolução. Então, o livro aqui, O Sistema Solar, finaliza esse capítulo dizendo: um Buda é um dignatário que não superintende apenas uma humanidade. Ele é o mestre dos devas ou anjos, assim como dos homens, de modo que o estar determinada a humanidade numa fase muito baixa da evolução não elimina a necessidade desse ofício elevado. Ele se encarrega do trabalho especial do segundo raio para todo mundo, devotando-se à parte que está nos mundos mais elevados, enquanto confia a seu assistente, ou seja, o Bodhisattva, o ofício de mestre do mundo para os planos superiores. É interessante, então, essa relação, ouvintes. Ou seja, o Buda, na verdade, está totalmente relacionado com o Cristo, pois o Cristo é o mestre espiritual para o mundo, e o Buda é o mestre espiritual nos planos invisíveis, nos planos internos. E, como nos diz as Sagradas Escrituras do Cristianismo, ouvintes, todos nós devemos nos desenvolver até que atinjamos, como disse o amado apóstolo Paulo, a perfeita estatura do Cristo. E isso, ouvintes, só pode ser feito através da nossa evolução. Então, o que se converte em Buda deverá ter feito, milhares de anos antes, seu voto a um Buda vivo, e disse que, a partir desse momento, a influência do Buda o ofusca, e quando, a seu devido tempo, ele atinge o estado búdico, a grande influência do Buda espiritual paira sobre o Buda encarnado. Então são mistérios, ouvintes, muito profundos. Mas nesse programa de hoje, nós trouxemos para vocês exatamente a conexão que existe por trás dessa grande fraternidade, ouvintes, que se manifesta no mundo, a fraternidade branca, que tem cargos muito interessantes, ouvintes, que de seres que trabalham pelo progresso espiritual da humanidade. Então, a todos nós que estamos ligados de uma forma ou de outra com a pregação de Jesus, a força inesgotável do Cristo, ouvintes, que traz o segundo aspecto da divindade, o aspecto filho para o mundo. Então, Jesus e o Cristo, ouvintes, jamais morrerão, porque eles representam, eles manifestam a energia do segundo aspecto da divindade no mundo. Então, Jesus, o Cristo e o Buda manifestam a grande característica da instrução, do amor, sabedoria, ouvintes, que nos impulsiona, que obviamente preenche os nossos corações com os nossos anseios devocionais, ressaltando em cada ser humano, ouvintes, o seu lado mais profundo, o seu lado mais espiritual, o seu lado mais amoroso. E pelo avançar da hora, caros ouvintes, como sempre, o nosso programa está chegando ao fim, e vamos convidá-los, ouvintes, para nós meditarmos, encerrarmos esse programa de uma forma espiritual, assim como ele começou. Agradecemos muitíssimo aí o prestígio, a audiência de vocês, e recomendo que vocês se aprofundem nesses temas, ouvintes, estudando a biografia desses mestres, aqui o próprio livro Sistema Solar, pois aqui o que nós estamos oferecendo para vocês é apenas um aperitivo de um grande conhecimento, uma grande sabedoria que está por trás, ouvintes, desses processos e dessas consciências. Vamos, ouvintes, uma vez mais nos unir nessa consciência espiritual, ouvintes, vamos procurar nos conectar aos grandes seres, aos grandes mestres da fraternidade, trazendo, ouvintes, uma consciência cada vez mais desperta, uma consciência cada vez mais profunda. Vamos fechar os nossos olhos, ouvintes, e buscar dentro do nosso ser a nossa conexão espiritual. Vamos, ouvintes, tentar meditar no nosso ser mais profundo. Vamos sentir a luz que brilha dentro dos nossos corações, nos concentrando no batimento cardíaco. Vamos, ouvintes, procurar, através do poder da nossa mente, visualizar a chispa divina, a joia inefável que brilha no lótus dos nossos corações. E vamos procurar compreender e internalizar as palavras do mantra do ser interno, que nos dizem o seguinte: mais radiante do que o sol, mais puro que a neve e mais sutil que o éter, é o ser que habita os nossos corações. Esse ser sou eu. Este ser somos nós, unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz. Paz. Paz a todos os seres. Namastê, Om Shanti. Que assim seja, ouvintes. Amém. Que essa chispa divina seja cada vez mais despertada todas as vezes que nós a mencionamos, não só aqui, mas nas suas meditações, nas suas preces e orações pessoais, ouvintes. Sempre rumo a uma vida mais sábia, uma vida mais espiritualizada, mais integrada. Nosso humilde programa está a serviço dessa causa, ouvintes da espiritualidade. Agradecemos uma vez mais o seu prestígio, o seu carinho, a sua audiência. Esperamos vocês nas próximas edições. Nos despedimos aqui desejando a todos um ótimo final de noite, um bom repouso, um bom descanso para vocês. E fiquem agora com a programação musical, sempre trazendo a música da nova era, a world music, a música que eleva a nossa consciência, ouvintes, sempre interativamente aqui na Rádio Esotérica FM. Finalmente recebam aqui o virtual, mas sempre forte, caloroso, fraternal abraço para todos vocês, ouvintes. Até a próxima edição do programa Lux Esotérica.